Entrarei por suas portas adornadas, onde a glória da beleza resplandece. Linho fino, roupa linda sem costura, onde a magnitude é o começo. E ouvirei coral de serafim. De dias, o amar.